a minha vida para te esquecer. Que por el barrio compa doy mi vida, es mi familia unida. Mi familia unida. Ya lo escuchaste unida, mi ciudad perdida, donde hay movida, las calles aguerridas, las ganas de crecer me bastan y hasta que crezca renazca. Tacubana o Calpan serán mi casa. Mi persona crece, avanza, se equilibra la balanza, con mi barrio no descansa. Firmes como soldados, estamos en todos lados. A pesar de varios años, ni uno va desperdiciado. Sé con quién camino a mi lado, esto es México, mi hermano. Bien orgulloso de estar en donde estamos. La vida de la calle representamos, y con el hip hop de ellas mismas nos adueñamos. Hoy venceremos, el mundo conquistemos, entre las manos lo tendremos. Y es que en el barrio encuentras lo que es un carnal, aprendes el respeto acompañado de lealtad. Por eso muero, me muero por mi ciudad. Todos los días pienso en eso que es de verdad, y no lo olvido, olvidarlo está prohibido. Esta es mi familia y siempre unidos. Y no lo olvido, olvidarlo está prohibido. Esta es mi familia y siempre unidos. A esto me dedico, así me aplico, esto te explico. El carnalismo que se establece, se fortalece. ¿Me entiendes ese? ¿Qué te parece? Por eso el barrio el respeto se merece. Día con día este desmadre crece. México lindo, me enorgulleces. Día con día este desmadre crece. México lindo, me enorgulleces. É só som, é pra quem sabe entender. O que faz a vida valer, o que faz o sangue pulsar na cidade. Cruzo fronteiras pra contar pra você, me habitar, meu viver. Tô rodeado pelos de verdade, ZN, CEP, nega o mesmo rolê. MTS, DE, chegar na casa do bode mais tarde. Vai tá o Castro, mano, o GAB. Eu nunca vou esquecer, meu mano teto, meu mano de base. Chegou o auge, o caixa, fia, faca, baixa carne. É lindo como as coisas fluem numa noite de freestyle. Um morfo e um mini night. Só tem mais uns cigarros e mãos com mão de metade. Aqui coletividade fortalece as amizades. Me deixa no terreno e na rua de cima que tá naipe. Sou do brazo onde fiche o rap extintor. Taquara burrifa, conexão com los cholos que queima hidrocalifa. Eu tô ligado, o guerreiro foi pra aí e me trouxe um baseado. Deixa quieto, quero pra esse som não ser censurado. É minha quebrada onde nasci, cresci, vivi, curti. Bola eu joguei aqui, de skate no Irifi. OBR Guarani, nem que seja do Sharpie, aqui as ruas falo por cima. Mas o prato que eu comi eu não custo. Essa é a visão, conexão, multi Augusto, sou a visão. Fruto do meio, sem freio, de onde batem os teios no chão. O papo é sem rodeios, fios de alta tensão. Presta atenção, preserve o respeito então. De geração em geração, pra que venha a regeneração da nação. O papo é de futuro, em cima do beat do drão. BR Cold City, Noia City, junção. De cá, América Latina, Brasil, RS, NH, ZN.